Olá, eu sou o Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos segue, o disco do dia hoje traz o segundo da série de dois programas dedicados ao álbum Wilson Moreira e Baticum, do compositor e cantor e do grupo de percussão. Abrimos esse segundo programa com No Talho da Madeira, um forró de Wilson Moreira. Madeira de lei, madeira da lei, madeira de lei, madeira da lei. O madeira acostumado no lenhado, com o cabo do machado, achou lá no mato. Uma madeira que no talho da galera, se você não sabe, pergunte ao madeireiro se quer saber. Pergunte ao lenheiro se você não sabe. Madeira de lei, madeira da noite, madeira de lei, madeira da noite. Eu conheci um madeireiro voluntário que na hora do trabalho só levava a sério. Essa história de madeira que dá leite, se você não sabe, eu vou chamar madeireiro se você não sabe. Eu vou chamar madeireiro se você não sabe. Eu vou chamar madeireiro se você não sabe. Wilson Moreira e Baticum é o resultado de um trabalho que começou no século passado. Entre 1988 e 91, Wilson Moreira gravou suas vozes e as bases instrumentais, inclusive já com a participação do Baticum. Em 2010, gravações complementares de Baticum e do instrumental foram realizadas numa produção dos irmãos Beto e Henrique Cases. Recentemente, o álbum foi lançado e o resultado final é muito bom, tanto nas composições desse grande mestre do samba, quanto nos arranjos inspirados e originais. Confira em Negro Doce Amor, um jongo bravum de Wilson Moreira. O amor do negro é bonito, transparente, não tem manchas, nas purezas, nas membranas, tão sério não se desmancha. O amor do negro é bonito, transparente, não tem manchas, nas purezas, nas membranas, tão sério e não se desmancha. Tem a sensação do grito de um eco dobrado aflito, chega a bradar de tanta raça numa tensão que não passa. Tem a relação sublime que transmite amor e graça. Tem a relação sublime que transmite amor e graça. O amor do negro é bonito, transparente, não tem manchas, nas purezas, nas membranas, tão sério e não se desmancha. Baticum nos brinda com arranjos e performance de percussão sensacionais. Ele é formado por Beto Cases, Jovi Joviniano, Carlos Negreiros e Marcos Suzano, que respondem por toda a percussão. Temos ainda Paulão Sete Cordas, Henrique Cases no violão de seis, Marcelo Caldi no acordeon e nos sopros Gilson Santos, trompete, Fabiano Segalotti no trombone e Daniel Garcia no sax. Ouça a faixa No Arrebol, um jongo reggae de Wilson Moreira. Vivo lá no arrebol, de onde eu vejo o pôr do sol, a tardinha vai sumindo, o sereno vem caindo. Vivo lá no arrebol, de onde eu vejo o pôr do sol, a tardinha vai sumindo, o sereno vem caindo. O cair da tarde vem, o brilho do sol se vai, o crepúsculo no caso, a clara lua já sai, clarei os verdes caminhos desse vem.